Você está ouvindo Flash House com o DJ Marcante.

on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. I'm too sexy for my hat, too sexy for my hat. What you think about that? Soul Radio. Welcome back to the sounds of the soul. The pleasure is yours, so let yourself lose control. You just let it flow, let it go, go, go. No matter today. Don't miss today.

difícil de falar. Squash, squash, squash. Everybody get down. Rosala, everybody's free. Royal Gigolos com duas músicas, tá? No Milk Today e Somebody Watching Me. Ainda Right Set Fred, I'm Too Sexy. Rick Astley, Sleeping. Pet Shop Boys, Suburbia, versão de 2004. O programa de hoje fica por aqui, tá? Tá anunciado aí o segundo bloco. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais músicas velhinhas mixadinhas apresentadas pelo DJ Marcante, ok? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. Dezenove horas e oito minutos. Tem um real no seu visual. Nova ótica, se você quer dar um tchan no seu astral. Nova ótica, ótica de visão. Atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes anti-reflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Nothing will ever be the same. Who knows? There are two people who don't like me. Two people that I know. And I think about them day and night. Day and night. Ooh. Couldn't count all the times I counted all the times if I did something wrong. As if that's gonna do them right. 23. E da porta ele gritou orgulhoso: agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior. Comprei o Zinca Xambó. O inverno veio impedir o meu namoro no jardim. Mas a gente podia de dois.